Aí, nem tudo é sorriso, tá ligado? Nessa vida que nós leva. Eu tô aqui pra passar um pouco da minha visão. E é o seguinte, teve muitos dias de choro, mas hoje nós vai sorrir mesmo. E é daquele jeitão. Nunca desista dos seus sonhos, é o mais importante. Você é o único representante do seu sonho. EGH! Visão maciça pra todos, moleque triste. Nunca desista, pois o céu é o limite. Pois quem batalha e luta naquele pique, no tempo certo vai brilhar, sim, acredite. Tenha certeza, antes não tinha o da suíte. Não tinha as gatas pra folgar na área VIP. Só um neguinho sonhador com apetite. Fui humilhado das piores formas que existe. No sol fervendo ou quando a chuva caísse. De busão, bike ou a pé tentando escrever um hit. Eu agradeço a ajuda dos humildes. Que ajuda quem tem é fácil, tô vendo, ninguém me disse. Se ajuda quem tem é fácil, tô vendo, ninguém me disse. É Deus na frente, atitude, fé que brilhe. Mamãe, te amo muito, assinado e me segue. É Deus na frente, atitude, fé que brilhe. Mamãe, te amo muito, assinado. E aí, GH, o beat. Bem malandreado, daquele jeito que a rapaziada gosta e as mulheres admiram. Visão maciça pra todos, moleque triste. Nunca desista, pois o céu é o limite. Pois quem batalha e luta naquele pique, no tempo certo vai brilhar, sim, acredite. Tenha certeza, antes não tinha o da suíte. Não tinha as gatas pra folgar na área VIP. Só um neguinho sonhador com apetite. Fui humilhado das piores formas que existe. No sol fervendo ou quando a chuva caísse. De busão, bike ou a pé tentando escrever um hit. Eu agradeço a ajuda dos humildes. Que ajuda quem tem é fácil, tô vendo, ninguém me disse. Se ajuda quem tem é fácil, tô vendo, ninguém me disse. É Deus na frente, atitude, fé que brilhe. Mamãe, te amo muito, assinado e me segue. É Deus na frente, atitude, fé que brilhe. Mamãe, te amo muito, assinado. E aí, GH, o beat. Bem malandreado, daquele jeito que a rapaziada gosta e as mulheres admiram.